Montalvão, freguesia do concelho de Nisa, localizado no Alto Alentejo. A terra abandonada e difícil acesso, coberta de giestas e esteiras, começou em 1284 a ser povoada, mas foi anos mais tarde, pelas mãos da Ordem dos Templários, que ganhou destaque. Em 1311, a comenda de Montalvão foi atribuída pelo rei Dom Dinis ao último cavaleiro da Ordem de Cristo, Vasco Fernandes. Perdida no tempo e no interior do país, protegeu as terras lusas dos castelhanos e foi palco de boas memórias ao longo dos séculos. Desde os costumes às suas gentes, Montalvão não fica indiferente a quem por aqui passa. Sempre que pode, Alberto regressa à terra que o viu nascer para contar as histórias daqueles que fizeram deste lugar a sua casa. Off 2. O decréscimo da população tornou-se evidente com o passar dos anos, associado à falta de condições de realização pessoal e profissional. Os mais novos partiram, levando consigo todo o tipo de atividades económicas, culturais e sociais, deixando para trás a população mais idosa, que pouco a pouco acabará por desaparecer. Na mesa dos montalvenses nunca faltou o peixe do rio, nem o mel. Da pesca à apicultura foram muitas as atividades que garantiram o sustento das famílias e que ao longo do tempo se foram perdendo. Com paisagens imensas, os quilómetros de silêncio e as terras vazias tocam nas mentes mais resilientes daqueles que, em busca de um sonho, trazem da terra a modernidade. Vou fazer de novo o 4. Com paisagens imensas, os quilómetros de silêncio e as terras vazias tocam nas mentes mais resilientes daqueles que, em busca de um sonho, trazem da terra a modernidade. Of 5. São as histórias de antigamente e as pessoas que fazem dos locais o que eles são, as memórias que não serão apagadas e permanecerão para sempre na lembrança de todos aqueles que por aqui passarem. São as histórias de antigamente e as pessoas que fazem dos locais o que eles são, as memórias que não serão apagadas e permanecerão na lembrança daqueles que por aqui passarem.